Cinecast Especial, do site ocinéfilos.com.br. Muito bem, cinéfilos, começa agora mais um Cinecast Especial. Eu sou o Bruno Gunter e tenho muita curiosidade em saber o que Edu Alhai irá dizer hoje. Saudações, caríssimos cinéfilos, e eu confesso que tenho muita curiosidade em saber o que Harold Stricker irá dizer hoje. Ah, mas eu quero saber os babados que virão de Bruno Costa. E eu quero saber o que o senhor Bruno Gunter Frick irá falar hoje. Pois é, caríssimos ouvintes. Vocês provavelmente estão muito curiosos no momento, mas só saberão depois do recado de nossos patrocinadores. Este programa é um oferecimento de Supernovo. O melhor do entretenimento pop nerd você acha em supernovo.net. Fiction Corporation, as melhores camisas e estampas estão em fictioncorporation.com.br. Filmou, a sua rede social de cinema. Acesse filmou.com. Escola de Cinema Darcy Ribeiro. Há 10 anos, pensando e fazendo cinema no Brasil. Este programa tem o patrocínio de Azap. Transforme suas lindas fotos em capinhas para o seu celular, personalizando e guardando momentos fantásticos. Com o celular na mão, uma foto na lembrança e uma ideia na cabeça, você transforma o mundo e o deixa do seu jeito. Azap. Sua imagem, seu jeito. Acesse www.azap.com.br. A gravação deste programa antecedeu em 2 semanas a morte do ator Robin Williams. Meus amigos aqui da mesa, para a gente começar esse especial, precisamos contar para os nossos ouvintes o que é o tema de hoje. A ideia do programa será comentar filmes que muitas pessoas gostam, mas alguém desse programa, do Cinecast, já não gosta tanto assim. É isso aí. É, não é exatamente a palavra odiar. Perfeito, são filmes que a gente não gosta, que não nos apetecem. Exatamente. E justamente por isso, acredito que muitas pessoas que estão ouvindo nesse momento podem até discordar da gente. Mas por favor, tenham paciência, afinal de contas, a opinião sempre é pessoal. Assim como a sua senha, ela é pessoal e intransferível. Cada um fez a sua lista aqui de filmes. Como o próprio Harold falou, não é que a gente tenha ódio de alguns dos filmes que a gente vai falar. Não é isso. É que a gente não gosta, talvez o filme, na nossa visão, na nossa análise, não foi tão bom ou teve algo que incomodou, enfim. A gente vai tentar, obviamente, explicar o porquê de cada escolha, né, senhor Bruno Gunter? Sem brincadeiras agora, a ideia é tentar desmistificar alguns filmes tratados como filmes cultuados e que, na verdade, alguém aqui nesse programa acha que não é bem por aí. Temos que ter um pouco mais de cuidado quando se escolhe um filme lendário. Lendário. Lendário, lendário. É uma aura, assim, né? O negócio já está pesado desde o início. Fica aquela responsabilidade. Exatamente, exatamente. Então, podemos começar com você, caríssimo Edu Alhai. Qual é o primeiro filme que você trará aqui para a mesa? Mas, por favor, eu gostaria que você explicasse com detalhes por que as pessoas gostam do filme e depois por que você discorda dessas pessoas. Vamos lá. Eu vou falar de um filme que, particularmente, eu não sei explicar, porque as pessoas gostam tanto. Sinceramente, nunca me despertou tanto interesse, que é o tão cultuado Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Mas, Alhai, por que as pessoas gostam tanto do filme assim? O que te incomoda quando você escuta alguém falando pra você assim, poxa, eu gosto do Brilho Eterno? só deixar aqui pro pessoal, é um filme dirigido pelo Michel Gondry e roteirizado pelo nosso Charlie Kaufman, que já ganhou uma edição especial aqui no Cinecast e que, como todos sabem, é conhecido por roteiros, vamos colocar, com ideias fora da caixa, por assim dizer. Então, Gunther, na verdade, eu acho que a maioria não sabe como classificar bem o filme. O que pega as pessoas nele é a ideia do romance em si. Tentei assistir após ouvir as várias opiniões de pessoas dizendo que é uma história sensacional, que é algo que arrebenta corações, que é algo que vai fazer você refletir pro resto da vida, e eu simplesmente achei um negócio extremamente chato. Não me pegou, cara, sabe? Porque eu acho que o que pega as pessoas nesse filme é justamente o lance do romance. Então eu tenho uma opinião assim meio controversa de que é um filme pra corações partidos. Como aquelas músicas que muitas pessoas escutam com a qualidade até duvidosa, mas que às vezes servem pra apetecer os corações carentes. E eu acho que esse filme é isso. Eu nunca consegui me convencer, apesar de ter gostado de vários filmes, mas eu nunca consegui me convencer vendo Jim Carrey fazendo papéis sérios e dramáticos. Uma porque eu conheci Jim Carrey através da comédia, vocês se lembram muito bem daquela época em que ele estourou? Creio eu que o primeiro filme foi o Ace Ventura, não? Ace Ventura? Não lembro se foi o Ace Ventura. É mais ou menos a mesma época do Ace Ventura, o Máscara, o Pentelho e etc. Virou praticamente o ator mais conhecido, mais falado de Hollywood naquele período. É, nessa parte de comédia, sim, verdade. Exato, e ficou conhecido exatamente pela comédia. O primeiro filme que eu me lembro de ter visto dele fazendo um papel relativamente mais sério foi o Show de Truman, que é um filme que eu gosto, apesar de simplesmente eu ter um bloqueio mental que me impede de levar o Jim Carrey a sério. Assim como é o Luiz Fernando Guimarães, cara. Eu não consigo levar aquele cara a sério, porque pra mim ele é engraçado, sabe? E o Bilheteiro de Uma Mente Sem Lembranças é uma história de romance comum, embalada por aquela ficção interessantíssima do Charlie Kaufman, né? Aquele, o esquema de você apagar as lembranças da pessoa e tal. Mas no fundo eu acho que não passa disso. Eu não acho que é tanto pra você achar essa coisa tão genial. Eu acho que pega mais as pessoas pelo fato exatamente de tratar de um tema comum e talvez até uma vontade que muitas pessoas podem ter após um término de um relacionamento. Quem nunca passou por isso? De talvez querer apagar a pessoa querida das suas memórias. Mas no fim, pra mim, é uma história de romance comum que não me apeteceu. Então, nesse caso, os argumentos que eu tenho a respeito deles são algo mais puxado pro lado pessoal. Os outros, eu tenho mais algumas coisas a falar. Mas esse filme não me apeteceu. Não gostei do romancezinho, achei chato, não comprei Jim Carrey. E eu quero saber o que vocês acham, se vocês me xingam, se vocês me apoiam. Já que você agora abriu pra gente poder discutir, você acha que no caso de Jim Carrey sofre um pouco do mal que eu acho que acomete um pouco o Johnny Depp? Eles são muito estereotipados dentro de uma característica, ou dentro de um, talvez de um gênero, ou dentro de um personagem em si, que eles criaram, obviamente, devido às suas atuações, e fica difícil você conseguir olhar, enxergar ele fora daquela característica principal. Ou seja, a gente tá falando do Jim Carrey aqui na questão da comédia, do Johnny Depp, dos seus personagens mais excêntricos, digamos assim, por exemplo. Sim, perfeito, exatamente, porque a partir do ponto que eu tento analisar Jim Carrey, a qualquer momento eu espero que ele vai fazer alguma careta, sabe? Que ele vai fazer alguma coisa engraçada. Mesmo que ele se esforce, saia bem, seja bastante elogiado. Não tô dizendo que ele, nossa, ele não consegue fazer um papel dramático. Obviamente consegue. Mas, particularmente, eu espero que ele vai sair dando cambalhota, fazendo careta, sabe? É, foi uma imagem que ficou muito forte pra mim do Jim Carrey. E eu não consigo desassociar isso da pessoa Jim Carrey. É bem comparável, assim, com o Johnny Depp e aqueles papéis, vamos colocar aí, fantásticos que ele faz, né? Perfeito. Então seria mais um preconceito seu do que, talvez, um conceito mesmo. Porque você sabe que o Jim Carrey é capaz de atuar quando quer. Sim, sim. Eu só não compro, cara. Não consigo comprar, e esse filme também, não consigo comprar. Inclusive, assisti inteiro, assim, acho que eu vi uma vez, eu tentei ver de novo, dormi algumas vezes e simplesmente não consegui, cara. Não entendo esse culto em cima de Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança. Nem a parte técnica do filme você gosta? As soluções criativas e etc? A parte técnica, sim, interessante. Direção do Gondry, roteiro do Kaufman, tem ideias interessantíssimas. Mas o foco do filme em si não me apetece, não me pegou. É a plot do filme que te incomoda, né? Talvez se tivesse pego um pouco menos de maluquice e centrado talvez um pouco mais na ideia de retirar a pessoa amada, porque a ideia que eu tinha era essa, né? Mas ele vai além disso, né, cara? E simplesmente não me pega. Então eu deixo aí a primeira indicação para Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Perfeito, perfeito. Harold, quer acrescentar alguma coisa no que o Al-Hai disse? Não. Eu acho que foi tudo abordado por vocês dois quando interrogaram o Edu. Perfeito. Eu tô me sentindo criminoso agora. Agora pergunto a você, Bruno Costa, o que que você vai trazer aqui para os ouvintes? O que que você dirá da sua primeira escolha? Bom, a minha primeira escolha, senhor Bruno Gunter, é Melancolia de Lars von Trier. Em algum outro cinecast, se eu não me engano, já tive uma discussão falando que eu não gostava muito do filme. Apesar de ter uma fotografia que eu acho muito boa, tem uma montagem também bacana, acho que o filme nesses aspectos funciona. O meu problema com o filme, na verdade, primeiro é essa divisão que o filme tem em dois momentos, né? O primeiro momento, onde a personagem da Kirsten Dunst, que é a Justine, e teoricamente ela deveria se casar. Só que isso acaba não acontecendo, enfim. Acontece uma série de problemas e acaba que o casamento é um fracasso. E aí depois existe uma segunda história, uma segunda narrativa que é mostrada, que aí sim a gente tem um planeta que vai colidir com a Terra, enfim. Então a gente está nos momentos finais do que seria ali a civilização. A humanidade. A humanidade. O grande problema para mim do Melancolia é essa quebra, essa divisão entre dois momentos. Eu gosto muito da estrutura dentro do casamento, dos personagens que são apresentados. Tem o pai da noiva, tem a mãe, enfim, tem um núcleo ali que é criado. E depois isso tudo é desconstruído. E aí a gente centra a história praticamente em duas personagens, né? As irmãs, Justine e a Claire, se eu não me engano o nome delas. Aí, no meu ver, a coisa desanda. Porque a primeira parte, que era interessantíssima, que você queria saber mais o porquê que ela não queria casar, o porquê dela tomar as atitudes que estava tomando, o porquê dela ser melancólica perante tudo aquilo, aquilo me chamou bastante a atenção. Ali, eu acho que tem uma narrativa bacana, muito bem construída pelo Lars. Depois, eu acho que o filme, quando ele cai para essa parte de um planeta colidir com a Terra, enfim, aí eu acho que o filme me perde muito. Eu já não compro mais essa ideia e já não consigo estar conectado com aquelas personagens, né? Simplesmente não consigo fazer essa transição desse primeiro momento pro segundo momento do filme. Então deixa eu ver se eu entendi bem. A quebra da narrativa tirou totalmente sua imersão e você deixou de comprar a ideia e falou: caramba, eu estava vendo um drama e agora estou vendo um filme de catástrofe, é isso? É quase isso, seria basicamente isso sim. Essa imersão que estava muito boa, essa melancolia que ele cria, que no começo do filme ele estabelece, né, principalmente com a personagem da Kristen, aí eu acho que ele perde um pouco a mão quando quebra essa narrativa. E aí o filme que a gente estava sendo apresentado, ele é desmontado. E ele não consegue, pelo menos na minha visão e pra mim, ele não consegue remontar isso e tornar ainda atraente para que eu acompanhe essas personagens com total interesse até o fim. Chega um ponto do filme que eu falo: cara, tá bom, vai acabar o mundo, e daí? E aí? E o que que acontece com isso tudo? E o que que eu tô entendendo com relação a isso? O que que essas personagens estão me passando, entendeu? Eu já não compro mais. E essa perda, em termos de estrutura narrativa, foi fundamental pra eu não gostar do filme. Olha aí. Perfeito, perfeito. Ô Costa, nós já tivemos uma discussão muito parecida com essa no Cinecast especial sobre ficção científica. Eu não me lembro bem o que a gente falou. Eu me lembro que foi a parte da destruição no final, que foi onde eu fui dizer que eu não gostei. Do planeta chegando e colidindo com a Terra. Aí você reviu a cena e falou que pra você não tinha problema nenhum, que a cena tá bem construída, enfim. Naquele programa, a gente chegou a comentar que a personagem da Kirsten Dunst não tinha nada a perder com o fim do mundo, enquanto sua irmã era justamente o contrário, ela tinha tudo a perder. Sim, ela tinha uma família, ela tinha filhos, sim, a gente chegou a falar assim. E você não acha esse contraste interessante? Foi o que eu falei, eu acho o contraste interessante. De fato, você tem razão. Eu só não acho a forma como ele conduz essa narrativa quebrada do casamento para essa parte interessante para que eu continue com uma imersão dentro do filme. É só isso. A estrutura narrativa poderia ser melhor pensada para que já que vai haver essa transição, que ela fosse feita de uma forma a você continuar preso àquelas personagens. Eu entendi que ele some com essas personagens justamente para ver esse contraste muito forte, mas eu acho que isso podia ser levado aos poucos dentro do filme e você até entender mais a personagem da Kirsten Dunst, que é uma personagem interessantíssima, mas eu acho que ela sofre justamente por isso, por ter que criar esse contraste muito drástico logo no, sei lá, na metade do segundo ato. Eu acho que ele podia levar um pouco mais essa narrativa e aí talvez sim criar um contraste um pouco mais suave, mas dando a entender que a irmã tem muito mais a perder do que a outra, uma sentiria muito mais do que a outra, enfim, etc, etc. Perfeito. E, caríssimos ouvintes, o primeiro filme que eu trarei aqui à mesa, na verdade, é considerado por muitos um clássico do cinema, que as pessoas adoram, etc, é O Vento Levou. Agora as pessoas vão me xingar muito, não é? Eu tenho um sentimento que pode ser. É o seguinte, eu quando converso com as pessoas e surge o assunto O Vento Levou, sempre pergunto, por que que você gosta desse filme? Aí geralmente a resposta é, a gente tem uma personagem feminina forte, esse filme mostra desde os anos 30 que a mulher é uma pessoa forte, etc, bababá, bababá, bababá. Ela é uma sobrevivente, ela é uma empreendedora, é a mulher que ajoelha no chão e fala, jamais sentirei fome novamente, vou salvar meus filhos, pega a cortina, faz um vestido, consegue salvar a família, etc. Até aí ok, mas eu preciso dizer que tem dois motivos básicos porque eu não gosto desse filme. O primeiro, o personagem, não acho que é uma feminista, como todo mundo diz, que é um símbolo do feminismo e etc. Pelo contrário, eu acho que é só uma mulher racista do sul dos Estados Unidos lá no início do século, como qualquer outro. Então, eu não posso aceitar que um arquétipo desse pode ser considerado como um símbolo do feminismo, uma super-heroína, um exemplo a ser seguido, como todo mundo diz e etc. Então, eu acho que esse conceito que as pessoas têm da personagem Scarlett O'Hara é muito equivocado, muito mesmo. Porque se a gente parar pra pensar, esse filme é extremamente racista. Ele mostra o pessoal da Ku Klux Klan lá, o pessoal da KKK, como se fossem heróis, entendeu? Pessoas boa praça. Poxa vida, não são. Nunca foram. E ela apoia esse tipo de atitude, etc. E, poxa, é feminismo por quê? Porque ela enganou, roubou o marido da outra, criou filhos sozinha? Pra mim não é exemplo de feminismo algum. Então eu discordo totalmente disso. E o segundo ponto, que na verdade agora é um pouquinho mais técnico, eu acho que esse filme ele tem dois graves defeitos de composição. O primeiro é que eu acho ele longo demais. Ele poderia ter um resumo melhor do que acontece antes da guerra. E o Technicolor usado é péssimo. É péssimo, ok. Era uma tecnologia nova pra época e tudo mais. Mas isso não quer dizer que seja bom. Não é porque foi algo inovador pra época que a gente tem que achar que é bom. É que nem, por exemplo, a gente pegar um filme 3D dos anos 80, 90 e comparar com Avatar. Então, pegar aquele Hora do Pesadelo que tinha o 3D, sabe? Aquele óculos azul e vermelho. Sexta-feira 13 é maneiro, hein? Então, eu acho que é o tipo de comparação. Então as pessoas falam assim, é um filme inovador, que teve cor e etc. Pô, ok, é uma cor ruim, não é bom. Assim como o 3D de antigamente também não é bom. Temos que ser sinceros. É uma péssima colorização. Não podemos negar isso, até porque os cineastas na época não sabiam como compor um figurino colorido. Você vê que é tudo berrante, é tudo espalhafatoso nesse filme. Agride os olhos. Resumindo, eu acho que O Vento Levou é um filme extremamente enfadonho e usado para politizar de forma totalmente equivocada. Só isso. Nem mesmo a quote mais legal da história do cinema te agrada? Mais legal? Eu jamais sentirei fome novamente? Não. Frankly, my dear, I don't give a damn. Eu geralmente uso Jamais Sentirei Fome Novamente como uma piada, justamente para expor o ridículo da situação. Só para vocês entenderem a importância. Vejam, eu entendo que muita gente acha o filme legal, uma boa adaptação, porque ele é baseado num livro e tudo mais, mas não compra a ideia do filme. Eu acho muito errado as pessoas idolatrarem um racista, uma enganadora, sabe? Não entendo como é que as pessoas podem tratar como herói alguém assim. Personagem de novela. Bom, realmente a Scarlett O'Hara é um poço de vaidades, de estupidez, de conceitos primitivos. Realmente ela não se parece com uma heroína. Concordo contigo integralmente nesse ponto. Mas é interessante ver a trajetória de vida de uma vilã. Sim, eu a considero uma vilã e não uma heroína. De fato, quem coloca Scarlett O'Hara como um exemplo do feminismo, acho que não viu o filme direito. É nojenta. Exato, Harold. Concordo com você. Eu tenho a impressão, sim, que o filme teve a intenção de transformar Scarlett O'Hara numa sobrevivente modelo. Alguém a ser seguido pelos espectadores. Ou melhor dizendo, pelas espectadoras. Perfeito. É por aí, Harold. Só que qual é o problema? É o modelo do sul dos Estados Unidos nos anos 30. Ou seja, algo racista. Pois é, muito errado. É algo que eu realmente não aceito, uma personagem considerada heroína sendo racista. Por que as pessoas geralmente gostam desse filme é a adoração a Scarlett O'Hara, é o exemplo que ela traz. E, gente, o exemplo que ela traz não é nada bom. O Harold bem disse, ela é uma vilã, e concordo plenamente. Por isso que eu trago esse filme aqui para esse programa como um filme que eu não gosto, tecnicamente, e principalmente por esses motivos de adoração torta, distorcida. Concordo em muita coisa do que vocês falaram. Sempre quando a gente analisa um filme, a gente tem que lembrar da época, né, da estrutura, enfim, como o cinema era realizado, como era pensado e tudo mais. Até merece talvez um cinecast para falar de um clássico, porque O Vento Levou é um clássico do cinema, é um filme que marca uma época. Eu acho que ele vale a análise até pra gente expor alguns pensamentos e fazer uma reflexão um pouco maior sobre isso, porque eu acho que o Harold falou, interessante essa questão da vilã, talvez a estrutura do filme tenha, ou em algum momento pense em passar ela de vilã para heroína, né, ou mudar o conceito, porque a vida muda ela, né, enfim, talvez seja uma mudança de perspectiva, né. A mudança do personagem é a pequena jovem se tornando uma mulher capaz de sobreviver e tocar uma família sozinha. Então não é questão de, ah, eu sou uma vilã e vou virar heroína, ou era uma heroína e virei uma vilã, ou a quebra da inocência, nada disso. É só o amadurecimento, é um amadurecimento torpe, é um amadurecimento que eu não quero que ninguém siga. Eu repudio qualquer ação que Scarlett O'Hara toma. Por isso que eu acho errado as pessoas cultuarem esse filme por este motivo. Vocês podem cultuar por qualquer outro motivo. Veja, também não acho errado um filme contar a história de um vilão. Não sou contra isso. Só que o problema é que a Scarlett O'Hara é vendida para o público em geral como uma heroína. E ela não é heroína. Esse que é o ponto. Mas eu acho que a narrativa não consegue estabelecer isso, pelo menos da forma como deveria. Ela mantém ainda muitas das características que ficaram marcantes na personagem. Eu acho que vale a pena a gente voltar nele, talvez até num cinecast, para falar sobre ele. Ocorreu-me uma pequena pergunta, baseado nessa sua explicação a respeito da nossa querida Scarlett O'Hara. Michael Corleone, o que você acha do personagem? Você não acha que se encaixa mais ou menos nisso? Se encaixa, só que em nenhum momento é dito que ele é um herói. Esse que é o ponto. O personagem é construído de uma forma que, no início do filme, o Michael diz que a família dele é errada e louca. Em nenhum momento ele engana os espectadores, né? Eu digo, o filme engana os espectadores de que ele é um herói. Apesar de, em certos momentos, levar o público a ficar ao lado dele, né? O próprio Michael Corleone, o personagem, diz no início do filme que a família dele é problemática, que é uma família de bandidos e etc. Que ele não quer se misturar a isso. Só que aí, a história do filme leva ele a tomar atitudes como a da própria família. O Michael Corleone realmente é um anti-herói, mas em nenhum momento o filme esconde isso da gente, diferente da Scarlett O'Hara. Se vocês quiserem saber mais sobre Michael Corleone, tem 3 cinecasts falando sobre o Poderoso Chefão. Perfeito. E agora, Harold Stricker, você foi deixado por último porque, afinal de contas, você precisava de mais tempo para processar todas as informações da sua filmografia mental, certo? Você vai botar mais RAM, hein, Harold? Te chamou de 486, Harold. Muda pra iOS aí, Harold. Aperta o botão turbo. Na verdade, eu disse que o Harold já assistiu tantos filmes na vida que ele precisava de mais tempo para processar um array tão grande, uma matriz tão grande de possibilidades. Olha aí, ó. Então, Harold, por favor, diga para os ouvintes do Cinecast qual é o primeiro filme que você não gosta, mas que as pessoas insistem em dizer para você que é um filme bom, que é um filme interessante, que vale a pena ser assistido. Cara, eu vou começar com A Pantera Cor-de-Rosa. Mas qual, o clássico ou a nova versão? O clássico mesmo. Com Peter Sellers? Exato, exato. É uma comédia pastelão, feita por um diretor sem grandes capacidades. O timing do filme é todo errado. Eu sei que aquilo foi construído para rir, entende? Mas eu não consigo rir. Não existe uma eficiência nessa piada que está sendo mostrada. Gosto do Peter Sellers. Eu também. Eu também. Mas nesse papel da Pantera Cor-de-Rosa, o primeiro filme mesmo que iniciou toda essa franquia, nossa, eu acho completamente sem graça. Pura e simplesmente. Mas você acha que é um problema do estilo do filme? Ou talvez da atuação, ou até mesmo da direção? Ah, eu acho que principalmente é de direção. O Blake Edwards, não creio mesmo que ele tenha capacidade para criar algo de fato engraçado. Ele cria situações de grande constrangimento. E eu só consigo me constranger com cenas de grande constrangimento. Eu não consigo rir. É uma mecânica de piada que simplesmente não funciona comigo. É assim em A Festa, também com Peter Sellers. É em A Pantera Cor-de-Rosa, nas continuações. 8 continuações ao todo. Sem contar os remakes. É um estilo muito cansativo. Eu particularmente gosto dos filmes. É o tipo de comédia que eu compro. Porque eu sou totalmente contrário a comédias que são apelativas, como por exemplo Jackass e etc. Se bem que de certa forma são comédias também que são constrangedoras, né, Harold? É, sim, sim, verdade. Mas, obviamente, o humor do Jackass é algo mais escatológico, né? Diferente da Pantera Cor-de-Rosa. O próprio ator do Bruno... Como é que é o nome dele? Sacha Baron Cohen. Sacha Baron. Ele também se usa da vergonha que ele cria em cima de outros personagens que estão com ele na cena. Eu acho que ele só acertou no Borá. Cara, é que tá... Quando eu vi... Anos atrás eu me divertia, eu achava os filmes divertidos, eu sempre achei o personagem do Clouseau muito interessante. Mas agora teria que rever os filmes pra poder até dar uma opinião mais embasada. É uma questão, eu acho que de estilo de humor, talvez, Harold, não? Sim, sim, sim. Agora, vejam bem, eu não estou aqui dizendo que o Peter Sellers seja um ator péssimo, não. Harold, só um minutinho, você tira do Peter Sellers desse filme, o que sobra, cara? Ah, e você tá me pedindo uma equação que não existe resposta. Então? Veja. Eu acho que falta um pouco de edição em A Pantera Cor-de-Rosa, sabe? Acho que o timing das piadas não funciona. Elas são muito encompridadas. Elas ficam em tela durante muito tempo. Esse é um tipo de edição que acho que cansa a piada. A piada não é tão longa para ter o efeito que a gente espera que tenha, entende? É um tipo de direção, de edição que eu não gosto. Não dá, eu não consigo gostar da maneira como Blake Edwards pensava esses filmes cômicos. Talvez porque dentro do que o próprio Edu Alhai falou, né? É tentar aproveitar ao máximo o Peter Sellers, né? Tentar deixar ele o máximo possível em tela com esse tipo de piada. Preciso rever, mas talvez você tenha razão, Harold. Talvez não funcione. Principalmente dentro de uma montagem que privilegia planos muito longos ou sequências muito arrastadas, demoradas para acontecer, torna até cansativo, porque eu acredito que as piadas são repetidas dentro do filme, né? Uhum, são, e muito, nossa, e como são. Mas aí eu estaria falando da franquia, né? Não, eu só estou falando do primeiro filme, que começou esse inferno todo. Agora, diga-se de passagem, eu adoro o personagem animado, eu adoro as introduções, eu adoro a música de Henry Mancini. É uma das músicas mais lembradas da história do cinema. E uma das mais memoráveis. É verdade. Vencedora de Oscar. O tema da Pantera Cor-de-Rosa é espetacular. É espetacular mesmo. Aliás, Henry Mancini é um nome que merece um especial aqui. Ah, merecia, sabe? Merecia. Agora, caríssimo Edu Alhai, qual é a segunda escolha que você fará neste programa e que certamente fomentará muitos comentários dos nossos ouvintes o xingando? Vamos lá. Eu sei que o pessoal lá do Sexta Meia-Noite certamente vai me xingar, mas é algo que eu já compartilhei essa opinião algumas vezes. E eu vou falar de um filme que, apesar de eu gostar, eu gosto do filme, obviamente, mas eu acho que ele é cultuado ao extremo de forma exagerada. O famoso superestimado, por assim dizer. E eu vou falar do nosso glorioso Evil Dead, de Sam Raimi. Ah, faz isso comigo não. Sim, senhor. Vou falar de Evil Dead, que gerou uma trilogia. Se eu tentar dizer os nomes em português, vai ficar uma loucura, né? No Brasil, ficaram todos misturados. É o The Evil Dead, o The Evil Dead 2 e o Army of Darkness. Os três filmes acabaram tornando tanto o Sam Raimi quanto o Bruce Campbell e seu personagem Ash bastante famosos, não só entre fãs de cinema de horror ou cinema terrir, como a gente pode classificar, mas também do cinema em geral. Eu acho que o primeiro Evil Dead ficou mais conhecido por conta das histórias dos bastidores e também por algumas influências que ele teve durante os anos 80 do que pelo filme em si. Pra quem não conhece a história, o Sam Raimi e o Bruce Campbell eram amigos, né, dos tempos de faculdade, uhum. E fizeram um projeto chamado Within the Woods, que já continha mais ou menos a história que se tornaria o Evil Dead. Fizeram com pouquíssimo dinheiro, pouco menos de $2,000, se bem me lembro. Eles venderam o carro de alguém, pediram dinheiro emprestado a colar e fizeram o filme. É isso, exatamente. Que inclusive está disponível para se assistir no YouTube. Se quiserem, Bruno Costa, deixa o link aí para vocês depois. E angariaram fundos, né, para fazer o seu Evil Dead. Uma coisa que me incomoda profundamente quando falam desse filme é as pessoas virem dizer: ah, o Sam Raimi inventou isto. Ah, o Sam Raimi inventou aquilo. Meus amigos, o Sam Raimi não inventou nada. Ele simplesmente é um cara muito criativo, que com o pouco que tinha, isto não é um demérito, é uma grande característica, ele conseguiu, digamos, desenvolver apetrechos parecidos. Eu não tenho dinheiro pra contratar uma Steadicam? Tudo bem, eu invento aqui a minha Steadicam. Coloco aqui em cima da madeirinha, a gente filma, põe no barquinho, vamos empurrando aí e a gente consegue fazer filme. Não tem aqui, hein, como fazer um traveling bacana? Eu vou colocar aqui esse vaselina aqui também na tabuinha e dou um jeito. Então, ele deu de brasileiro, né? Ele improvisou bastante coisa. Por isso que eu digo que a improvisação é legal. Ele não inventou quase nada ali. Não, ele não inventou nada, cara. Ele só conseguiu fazer com pouquíssimo dinheiro o que muitos faziam com muito dinheiro. Exatamente. E isso é um mérito dos bastidores da produção. Se você analisa o filme friamente, os efeitos são bacanas, são todos práticos, todos feitos assim, mas pra época já era defasado. E hoje simplesmente não vencem, sabe? Morreram nos anos 80 os efeitos do primeiro Evil Dead. As atuações do filme, com exceção de todo o carisma na canastrice do nosso querido Bruce Campbell, que é impossível não gostar do Bruce Campbell, mas os demais atores do filme são terríveis, todos eles. Até porque não são atores, né, Ohio? Exato, são o pessoal lá que trabalhou com a roupa do corpo, fizeram refilmagem, tiveram que voltar muito tempo depois. Corte de cabelo muda, a roupa muda. A blusa do Bruce Campbell ficou puída de tanto tempo que o filme demorou a ser produzido, porque eles filmavam só nos fins de semana. Pra você ver como as histórias de bastidores são mais interessantes do que o filme em si, cara. Então acho que as pessoas, quando cultuam Evil Dead, elas pegam pra olhar pelo canto errado, porque muita gente conheceu o primeiro filme após assistir os dois posteriores, que em matéria de produção são infinitamente melhores. Tanto o Evil Dead 2, que é o meu favorito da trilogia, quanto o Army of Darkness, que eu também adoro. Se eu for colocar entre os três, eu dou valor ao primeiro Evil Dead, mas entre os três, ele é o que eu menos gosto. Tanto que o personagem Ash tornou-se o que se tornou após o Evil Dead 2, quando ele soltava todas aquelas frases de efeito e tinha a motosserra enganchada na mão. No 3, que despirocou de vez, né? Que ficou um personagem divertidíssimo. Muita gente, principalmente os fãs de horror, falam mal por ter colocado esses elementos de comédia mais ressaltados. Isso é algo que eu adoro em filmes que sabem colocar a comédia, como é o caso do Army of Darkness, como é o caso de Uma Noiva de Chucky, como é o caso de um Jason X da vida, filmes que não se levam a sério. Gosto mais do personagem Ash nas sequências do que no primeiro filme em si. O primeiro filme, se você analisar friamente, você vai chegar à conclusão que, apesar dos seus méritos, ele não é um grande filme. O que salta aos olhos é o estilo do Sam Raimi, as histórias da produção, de como eles angariaram fundos, o fato de você ter Joel Coen como um dos assistentes de edição. E basicamente é isso, eu acho que ele é cultuado pelos motivos errados. As pessoas conhecem a trilogia e levam o primeiro filme ao extremo. Rapaz, eu nunca fui muito ligado na franquia Evil Dead, vou te ser bem sincero. Eu entendo o exagero dele, mas eu também não acho um filme que merecesse tanta atenção assim do público. Mas esse sou eu, né? É, eu vou na mesma linha do Harold. Eu também nunca fui um grande fã do Evil Dead. Eu acho que, como você mesmo falou, Edu, nada foi criado. Tudo foi apenas aproveitado com uma criatividade. Pelo menos eu enxergo assim. Não vejo nada revolucionário, nada marcante. Mas tem um personagem muito interessante, que é o Ash, muito carismático. É ele que segura muito do poder, como é que eu posso dizer, de absorção das pessoas desse filme. É o próprio visual que foi criado, essa coisa mais trash. Cara, vou nem estender muito, porque eu acho que você já fez uma análise extremamente bacana e com muito embasamento de quem gosta, né? De quem gosta da franquia, de quem conhece, enfim. Muito obrigado, que bom que vocês concordam comigo. É, eles concordam porque eu discordo. Não, mas é sério, eu entendo o seu ponto de vista perfeitamente. Eu acho que muitas pessoas tendem a acreditar que o filme é bom pelo seu pano de fundo todo, né, pela produção e etc. Mas precisamos dizer, Sam Raimi é um diretor honesto, suas produções são sinceras e o primeiro filme conta isso, então isso tem que ser levado em conta. Mas também acho que o All High tá certo, o segundo filme é melhor que o primeiro. E o terceiro filme não é tão bom assim, não. É divertido, cara, é divertido, velho. Mas, ouvintes, a opinião do Alhai é a opinião do Alhai. A sua opinião é a sua, a minha é a minha e etc. Todo mundo tem direito a uma opinião no fim das contas. É, isso aí é o que vale, né? E agora, caríssimo Bruno Costa, meu xará, qual será o segundo filme que o senhor trará para esta mesa hoje? Quando um ouvinte vira pra você e fala assim lá no Facebook: olha, Bruno Costa, eu gosto muito desse filme, eu acho que merece um cinecast. Você já fecha um olho, olha torto assim pro seu monitor e diz: eu acho que não. Eu acho que não. Que filme seria esse, Bruno Costa? Bruninho, meu filho, de fato tem um filme que já foi solicitado diversas vezes que a equipe fizesse um programa sobre, que é o A Viagem, de 2012. Filme dos irmãos Wachowski, né? Junto com Tom Tykwer, que pra quem não conhece, do Corra Lola Corra. Bom filme, diga-se de passagem. Mas eu acho que essa adaptação desse best-seller, na minha opinião, não funciona. E não funciona por uma série de aspectos. O primeiro grande aspecto é a montagem. Olha, a gente já viu vários filmes, mas eu tô pra ver um filme tão sem ritmo quanto A Viagem. É um filme que ele não consegue conectar bem as histórias, na minha opinião. Algumas histórias são totalmente, como é que eu posso dizer, poderiam ser descartadas, até pro melhor andamento do filme. Até pro filme ganhar mais em ritmo, ganhar mais influência visual, para que a narrativa não ficasse tão comprometida. Porque tem histórias que são interessantes até, você quer entender. Tem uma sequência que um crítico, inclusive, é arremessado de cima de um prédio. Mas as outras comprometem algumas que você quer ver aquela fluência, você quer ver mais daquela história. E num determinado ponto do filme você até fala: vai voltar pra esse pedaço de novo? Não, isso é chato, cara. Entendeu? Você quer até pular partes, adiantar momentos do filme pra poder ver as que realmente interessam dentro da narrativa. Tem bons atores, o Hugo Weaving, o próprio Tom Hanks, entre outros atores, mas eu acho que eles caíram numa cilada. A cilada é interpretar muitos personagens, e aí a maquiagem pra mim de alguns personagens ficou estranhíssima, estranhíssima. Ficou muito ruim, apesar de ter uma fotografia que, na minha opinião, compensa muito isso. A maquiagem deixa muito, muito a desejar. Principalmente do Hugh Grant, que a maquiagem dele tá estranhíssima pra mim. E as pessoas acham que esse filme tem uma profundidade que eu acho que ele não tem. A grande tentativa do filme era o quê? Conectar as histórias, obviamente, né? Como se fosse algo cíclico. Elas vão acontecendo e vão se repetindo, e personagens têm ligações com outros personagens dentro da sequência lógica do filme. Ele é um filme que ele é ambicioso demais, porque tem muitas narrativas e ele acaba não conseguindo conectá-las muito bem. E aí sofre de uma péssima montagem, uma montagem que não dá ritmo ao filme. O filme é cansativo em determinados pontos. E eu acho que é isso, eu acho que A Viagem poderia ser um filme, sim, muito interessante. Poderia ter coisas a acrescentar em termos até de linguagem, de profundidade mesmo, dentro de narrativa e tudo mais. Mas eu acho que pela complexidade, os diretores não conseguiram imprimir isso em tela. Você acha que os Wachowski meio que sofrem daquele mal do Shyamalan? Cobraram tanto de um excelente primeiro filme que acabaram, sei lá, meio que trocando os pés pelas mãos? Ou é falta de talento mesmo? Olha, Al-Hai, eu acho que eles têm um filme bom. Um filme muito bom, aliás. Um filme que é acima da média. Matrix. Sim, exatamente. É o que eu tô querendo dizer, porque o Shyamalan foi algo parecido, né? O resto são de medíocres a ruins. Eu acho que a tentativa deles era dar a volta por cima com o A Viagem. Mas eu acho que a própria crítica especializada bateu muito no filme. Apesar de a crítica no sentido do público geral, até muita gente gostou, apoiou o filme, deram boas notas pro filme. Eu acho que os Wachowski são sempre muito ambiciosos. Eles sempre vêm com projetos muito mirabolantes. Talvez seja a hora de dar um passo atrás, pensar um pouquinho menos ambição e mais narrativa. O que, que eu vou fazer pro meu filme andar? Essa é uma narrativa essencial pro meu filme? Será que eu preciso realmente de várias histórias para contar uma? Eu preciso contar uma boa história, né? Acho que é um pensamento. Ok, mais alguém que tem alguma coisa a acrescentar ou não? Eu assistiria o Matrix 4. E agora, meus amigos ouvintes, o segundo filme que eu trago para esse cinecast especial... Obviamente um filme que eu não gosto, mas que eu sei que muita gente gosta, inclusive pessoas que estão gravando comigo nesta mesa. Olha a amizade, hein, Bruno? É, você já forçou bastante trazendo o Evil Dead. É a versão do Brian De Palma para o Scarface. Lançado em 1983. Aí eu vou dizer pra vocês, por que, que as pessoas gostam desse filme? Minha opinião, porque ele na verdade é um filme de grife. Ora, temos Al Pacino como protagonista, temos o Brian De Palma dirigindo, o Oliver Stone roteirizando o filme, então ele tem tudo pra ser bonito, pra ser belo, ser aquele blockbuster maravilhoso e etc. Mas... é tudo isso. É tudo isso. Se a gente parar pra pensar e analisar o que que esse filme tem de tão legal assim? Sério, o que que ele tem? Al Pacino. Pois é. Então, o filme não é bom. Talvez as pessoas gostem do filme porque é mais um filme do Al Pacino. É mais um filme onde ele fala fuck do início ao fim. É mais um filme onde tem violência gratuita. E olha que eu sou um amante de filmes violentos. Adoro filmes que tem gore pra caramba. A violência sem sentido algum, não tem nenhum motivo pra ela aparecer ali na tela. Tudo nesse filme é exagerado, tudo mesmo, tudo. Exceto o que interessa, que é a crítica ao capitalismo, desde os anos 30. Então, poxa vida, qual é a graça de você ver um filme onde temos um ator que só sabe gritar, só sabe falar fuck e matar todo mundo na tela sem propósito algum? Então, eu vou jogar um videogame, que é mais interessante. Pelo menos eu sei o que eu tô fazendo na tela. Não tem muito o que dizer do filme, exceto que são 3 horas de filme que você vai ver só isso, não tem nada demais. É Al Pacino gritando fuck e morrendo gritando fuck. Isso é o Scarface de 83, na minha opinião. Meu Deus. A única coisa que eu realmente gosto é a trilha sonora, porque temos ali uma interpretação brilhante, na minha opinião, do Frank Sinatra pro Strangers in the Night. Gosto muito da versão que ele faz ali pro filme. E se as pessoas gostam de filmes de máfia, tem tantos filmes melhores, na minha opinião, que são mais sucintos, mais coesos, menos exagerados, que podem ser assistidos. Ou se as pessoas querem um filme que faz uma crítica ao capitalismo, que faz uma crítica política mais interessante ao modo de vida pasteurizado dos americanos, tem tanto filme que você pode assistir no lugar desse, sabe? O Bruno pegou 2 luvas de boxe e deu na cara, né? Foi com os 2 pés no peito, cara. Exato, exato. Eu discordo, eu acho um ótimo filme. Eu vejo muitos pontos positivos. Eu acho que a construção do Al Pacino pra personagem é incrível. Eu gosto muito da sequência final, que ela resume bem exatamente toda a crítica, todo o exagero que o filme pede e é necessário pra construção. Ele é um produto do meio, e o meio só transforma ele cada vez mais, e essa transformação é interessantíssima. Você vai vendo o nível que ele vai alcançando, conforme a loucura dele também vai aumentando. Aquela sequência onde ele metralha todo mundo e ele cai e tá escrito The world is yours, Cara, é muito boa, sensacional, eu diria, inclusive. Eu gosto muito de Scarface. Ô, Bruno Costa, o que que é o Scarface pra você? O que que o personagem do Al Pacino diz pra você? O que que você lembra quando alguém te fala assim, poxa, e aquele personagem Scarface do Al Pacino? Qual é o perfil dele? Eu acho que é isso que eu falei, ele é o produto do meio. Qual meio? A brincadeira com o capitalismo é a figura do próprio Al Pacino. É todo o lado podre da violência, das drogas, do próprio sexo. O poder corrompe a níveis absurdos. Quanto mais poder você tem, mais corrompido você é, até você chegar a um estado de loucura total. Um homem enfrentar uma série de outros armado, sozinho, é o máximo de egocentrismo possível dentro de um estado de loucura, formado sim por um capitalismo, obviamente, avassalador. E, além disso, com a questão, obviamente, dele ser um mafioso, dele ser um gangster, e a cada camada que ele sobe, ele se acha invencível. Eu acho isso interessantíssimo, Bruno. Eu acho uma crítica e uma construção de personagem muito bacana de se analisar. Eu não acho que Scarface é só o Al Pacino gritando fuck do começo ao fim, sem nada mais. Não tem um conteúdo ali, muito pelo contrário. Tem muitas balas caindo ao chão. Ah. Mas deixa eu só colocar um pontinho, ô Costa, quanto a isso que o Gunter falou. Eu sempre vi Scarface como um filme assumidamente exagerado. Eu acho que a proposta de Scarface não é ser sério. Não. Ele é propositalmente over. Exatamente. Aquele famoso Unleash the Kraken, né? Soltaram o Al Pacino lá e falou, vai meu filho. Apesar de enxergar as críticas, de enxergar os questionamentos, o Scarface não é um poderoso chefão, por assim dizer. Pra mim ele é sim exagerado. É a proposta do negócio. E eu não acho que esse exagero seja ruim, muito pelo contrário, eu acho que é o que a narrativa pede, porque a história fala isso. A história fala de um mundo de exageros, e não é o que nós vivemos, um mundo de exageros. Bom, isso é a opinião de vocês, né? Mas é sobre o exagero do Al Pacino no filme, eu acho que é tão over the top, que se a gente pegar o Nicolas Cage e colocar no filme, o Nicolas Cage faria algo igual. E poxa vida, Al Pacino é um ator de certo nível, Nicolas Cage não é. O Al Pacino é o Nicolas Cage, bem no ridículo. Na minha opinião, o filme que botou ladeira abaixo a carreira do Al Pacino foi o Scarface, porque datou a atuação dele, deixou ele como o ator mais exagerado de Hollywood. É, ele realmente é famoso pelo overact, né? Mas é um overact de respeito, cara. Ele sabe fazer um overact. Pois é, e isso torna o Scarface um filme bom? Não, overacting nunca é bom. Overacting é uma caricatura. Eu consigo respeitar. Eu acho que o Scarface é uma proposta narrativa, como um todo. O exagero não é só do personagem do Al Pacino. O exagero é no total. O exagero é na construção, por exemplo, da casa dele. É na construção de tudo e da forma como isso vai acontecendo. É uma escalada ao poder. A gente tem que lembrar disso, ele começa de um ponto A e no final do filme ele tá num ponto B. É uma jornada que a gente assiste. E essa jornada é construída não só pelo personagem, mas pelo figurino, pelo cenário, pela mise-en-scène, pelos próprios planos que vão cada vez ficando maiores, enfim. Tem que prestar atenção na narrativa como um todo. A proposta como um todo é exagero. Bom, agora Harold Stricker, meu amigo, por favor, traga a polêmica novamente. Diga para os ouvintes do Cinecast que filme você acha que as pessoas tratam como uma joia rara do cinema, mas que na verdade não é. Forrest Gump. Ai, meu Deus do céu. Olha aí, rapaz. Forrest Gump, cara. É um exagero. É um exagero achar esse filme ótimo. É um exagero premiar esse filme. É aquela velha história, né? Todo mundo conhece. Hollywood adora um retardado. Toda vez que um ator vai lá interpretar uma pessoa com deficiências mentais ou deficiências físicas, Hollywood presta muita atenção. Mas aí é que tá, cara. Justamente por isso, eu sei que Forrest Gump foi um filme produzido formulaicamente. Ou seja, ele seguiu uma fórmula do sucesso. Nem sempre ela funciona, é bem verdade. Já ocorreram muitos fracassos de bilheteria e crítica. É um filme agradável de se ver, tá? É como Titanic. São dois filmes que se valem de fórmulas para chegarem ao sucesso, para chegarem à maldita noite da premiação. Forrest Gump é um personagem com problemas mentais, No início do filme tinha até problemas físicos. Olha só como é um exagero. E aí depois ele vai trilhando a história americana. Cara, não há coisa mais apaixonante para um americano do que um filme que fala sobre a história americana. E isso, claro, sem incorrer em nenhum grande trauma, em nenhuma grande questão, nada que seja de difícil compreensão ou que cause discussões violentas. Não, não, não. Todo mundo era contra a guerra do Vietnã. Nesse ponto, o filme não cria nenhuma discussão. Ele não bate de frente contra os pecados da América, que as produtoras ainda não têm coragem de colocar em tela. Pelo menos as grandes produtoras. Gosto muito do Zemeckis, gosto mesmo. Mas eu sei que ele trabalhou num filme destinado a ganhar prêmios. Isso é nojento. Não merece tanta atenção das pessoas. Você acha um filme burocrático, Harold? Burocrático. Ah, interessante. Eu gostei dessa comparação que você fez aí, até acho um ponto de vista bacana, né? Quanto ao Titanic, eu consigo sim enxergar que a magnitude do negócio, a ambição do James Cameron foi exatamente fazer um filme grandioso, mas eu consigo enxergar coração no Forrest Gump, cara. Eu consigo enxergar muito coração naquilo. Inclusive, eu acho que é a melhor performance do Tom Hanks. E o personagem é tão, sei lá, né, tão identificável. Mesmo que não discorde do que você disse, tem todo aquele American Way of Life colocado com o Forrest inserido em todos esses momentos clássicos da história, inclusive com ele reinventando, reescrevendo a história. O idiota que sai por cima, né, o bobo que triunfa, como dizem por aí, que também é algo que chama muita atenção das pessoas, mas eu consigo enxergar coração no Forrest Gump. É, o Forrest Gump, eu concordo com o Harold muito. Muito. Eu vejo tudo isso que o Harold falou, que é um filme que quer catar prêmios. Ele procura tocar as pessoas e tem algo que eu também não gosto muito, que é um filme de autoajuda. Então isso para americano e para academia do Oscar é um prato feito. Não é à toa que ganhou vários prêmios. Tô contigo, Harold. Também não sou tão fã assim de Forrest Gump. Apesar que tem algumas piadas, alguns momentos ali no filme que são divertidos. Concordo com isso também. Ele não merece estar numa lista de 100, 200, 300, 400 melhores filmes da humanidade, entende? Perfeito, perfeito. Eu entendo sua colocação e aprovo. Tô contigo. Não abro mão não, Harold. Tamo junto. Ô Costa, me ajuda aí, cara. É um programa de opinião. O Harold está dando a opinião dele. Eu, particularmente, quando vi o filme, lembro de ter gostado muito. Já faz um bom tempo que eu não vejo filme. Eu gostaria até de rever, óbvio, depois de mais apurada, a questão de ser cinéfilo e tudo mais, pra dar uma opinião ainda mais embasada. Mas eu lembro de quando eu vi, eu gostei bastante também, Edu. Me identifiquei muito com a personagem. Mas acho que o Gunter falou algumas coisas que, se a gente for parar pra pensar, obviamente ajudam. Filme de autoajuda, tem um personagem que você facilmente consegue criar uma emotividade com ele, né? Não sei, preciso rever o filme pra dar uma opinião um pouco mais balizada. A trilha também ajuda nessa identificação, né? Ah, mas aí é que está. Até mesmo a trilha sonora. Não tô discordando de ti, não. Concordo contigo. Cada vírgula do filme, cada momento do filme, ele é trabalhado pra criar uma lágrima no rosto do juiz. Não tiro a razão, não. Apesar de ser um filme bem bacana, o Harold tem razão quanto a isso. Caríssimo do Ohio, por favor, desaponte alguns ouvintes e até mesmo alguns participantes por aqui pela última vez nesta gravação. Vamos lá, então. Este terceiro filme da minha lista, eu creio que hoje em dia existam mais pessoas que já tenham enxergado, como eu disse, as verdadeiras cores do filme. Eu quero falar aqui, meus amigos, do terceiro capítulo da trilogia de Christopher Nolan envolvendo o personagem Batman. The Dark Knight Rises, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Nós tivemos em 2005 o Batman Begins, né? Em 2008 o The Dark Knight, o Cavaleiro das Trevas, que o Gunter costuma dizer que é uma enganação, pois deveria se chamar Coringa, o filme, não, Gunter? Exato. Foi um segundo filme que criou hype, muito pela morte do Heath Ledger, né? A gente não pode tirar isso do negócio. E as pessoas que foram por curiosidade mórbida acabaram encontrando um bom filme. Eu considero um excelente filme até hoje. não só por ser uma adaptação de quadrinhos ou coisa que vale, eu considero um excelente filme. Tanto que criou uma expectativa gigantesca pro terceiro. Eu confesso que fui vítima dessa expectativa. E em julho de 2012, se eu bem me lembro, quando estreou o filme, fui vê-lo todo feliz e faceiro, e nos primeiros minutos eu já achei que tinha alguma coisa errada naquele negócio, cara. Primeiramente, pela própria opção do Chris Nolan de ter feito um filme, em minha opinião, preguiçoso, que destoa completamente, não estou colocando o personagem em si, porque afinal a adaptação é dele, ele faz o personagem o que ele quiser, mas estou falando por ele destoar de aspectos que ele mesmo colocou nos filmes anteriores. E nesse filme ele apela para saídas fáceis, ele apela para Deus Ex Machina. Ele utiliza de artifícios que não eram comuns nos anteriores. Me parece realmente algo que precisava ser feito. E ele, pessoal, preciso fazer mesmo? Deu dinheiro pra caramba, vou fazer. Tá aí o filme pra vocês, ó, beleza. Decisões de roteiro infelizes, tanto do Nolan quanto do Goyer, quanto do irmão Jonathan, né? Bane é interessante, mas também, como eu disse, ele cai em diversas daquelas saídas fáceis. O plano dele não faz sentido algum, ele é descartado de forma bizonha por um personagem que você não cria empatia nenhuma no final do filme. A personagem da Anne Hathaway, Mulher Gato, se você tira ela do filme, não vai fazer diferença nenhuma. As motivações criadas pro tanto Batman e Bruce Wayne são extremamente questionáveis. As formas como ele decide voltar à sua cruzada, ou certas decisões de confiança que ele tem durante o filme. Gosto da interpretação do Tom Hardy, achei, pô, muito bacana. A parte técnica continua, obviamente, impecável. Christopher Nolan, nesse quesito, hoje em dia, um dos diretores assim, que mais arrancam sorrisos, de você olhar toda aquela coisa prática sendo feita, todas aquelas coisas sendo explodidas na tela. Mas o filme é fraco. Dos três, é o mais fraco. Eu me lembro, na época, que eu tive uma longa conversa, acho que umas 2 horas, com o querido amigo Rafael Rodrigues, lá do Melhores do Mundo, do Areva, né? E eu me lembro que nós conversávamos tentando... Sabe aquela tentativa de você querer gostar? De você falar, não, eu preciso gostar desse negócio, não é possível que tenha sido isso. Obviamente, está aí o fantasma da expectativa, né? Já dizia as pessoas que tinha algo errado e fui extremamente malhado na época. Eu não sei, ao meu ver, eu acho que hoje já tenha caído um pouco o culto em cima da produção. Eu noto um problema muito sério nesse terceiro filme. É a passagem do tempo. Perfeitamente. Certas passagens do filme são impossíveis de terem acontecido naquele tempo. Perfeito. E a mais gritante que eu me lembro agora, no susto, é o retorno de Bruce Wayne depois que ele escapa da prisão. Sabe, ele aparece em Gotham por milagre. A primeira noite, Harold, quando o Gordon tá lá dando discurso, aí a Mulher Gato sequestra o congressista lá na festa de Bruce Wayne, e na mesma noite ela já leva o cara pro bar, na mesma noite ela já negocia, na mesma noite o Gordon vai atrás do Bane, e isso não dá impressão de ter dado tempo de acontecer tudo isso numa noite só, sabe? O próprio período de tempo que o filme se inicia, todos aqueles anos que se passaram, são explicados assim em 2 frases que você não consegue comprar, fica uma lacuna. Aí eu discordo de você. Se o filme começa dizendo que passou X anos, você automaticamente tem que comprar. Não sei como que você não pode comprar isso. Não consigo. Pelo menos me dá algum evento, alguma coisa, sabe? Eu não consigo deixar isso só na especulação. Porque ele se propôs, pra grandiosidade a qual ele se propôs, sei lá, eu posso até dizer que ele é um tanto pretensioso, eu acho que deveria ter, sim, qualquer coisa que não fosse só 2 frases. Eu não me senti dentro do filme quando o filme começou. E essas passagens de tempo que você falou, ele resume cortes de planos que são importantes pra desenvolver a narrativa com passagens assim que piscou, perdeu, cara. Eu não gosto desse estilo de edição, sabe? Concordo com muitas das coisas que o Edu e o Harold colocaram. O que mais me pega nesse filme é a construção do vilão. Era um vilão que ele vinha ganhando força, até que a Talia se mostra a vilã do filme e tira ele de jogo ali, como se ele fosse um mero, como é que eu posso dizer? Cachorrinho. É, sabe, um vilão de segunda, obedecendo ordens de alguém. Em nenhum momento isso é dado a entender, e isso não se torna um plot twist, como ele gostaria que fosse. Se torna, na verdade, um enfraquecimento de uma personagem que deveria ser o oposto do Batman, naquele momento do filme. Então, isso pra mim... desmorona muito do poder que o filme poderia ter. Tem muitos problemas, problemas de ritmo, problemas de montagem, alguns acordes muito mal feitos pelo Nolan, principalmente a inserção de personagens que... A Mulher-Gato realmente faz o que pela trama, né? Não avança muito a trama, ela poderia ser um personagem mais importante dentro da estrutura. É um filme problemático. A gente já fez até um cinecast na época, teve opiniões contrárias, opiniões a favor do filme, enfim. Eu hoje, revendo o filme, acho ele realmente o pior dos três, mas ele tem seus pontos positivos. Bom, rapidamente aqui, serei bem sucinto, porque eu não vou fazer análise da trilogia nem nada disso, mas preciso dizer que Batman 3 é um filme de hype, assim como agora a trilogia do Hobbit, assim como foi o novo Star Wars e será o novo Star Wars. Então, o culto a esse tipo de filme é pelo hype e não pela qualidade em si da obra, até porque, é uma opinião minha, Christopher Nolan não é gênio, pelo contrário, ele é um cara muito, muito, muito mediano. E agora, caríssimo Bruno Costa, diga para os ouvintes qual é o terceiro filme que você trará aqui para a mesa. E, por favor, se proteja das pedras, que eu prevejo muita bomba na sua cabeça. Cara, é difícil você analisar separado, mas, enfim. Eu vou falar sobre O Senhor dos Anéis. Dá para falar sobre os três filmes, sim. Não preciso ficar preso a um só. Óbvio que quem acompanha o Cinecast acho que conhece um pouco da história do Senhor dos Anéis, a jornada do Hobbit e da Sociedade do Anel para levar esse anel até um determinado ponto e destruí-lo, para o bem, obviamente, da Terra-média. Não é que eu odeio o filme, eu odeio a trilogia, muito pelo contrário, eu acho que tem muitos pontos positivos. A fotografia, por exemplo, a direção de arte, a trilha sonora é muito boa. Tem uma composição muito interessante de planos, né? Eu acho que o Peter Jackson foi muito feliz na recriação desses personagens, na forma como ele definiu visualmente com sua equipe, né? A forma como ele criou os conceitos de cada um, a própria linguagem, enfim. Entre outros pontos que ajudam e muito a experiência visual e também a imersão do filme. Agora, existem pontos negativos que me incomodam. Um dos pontos negativos é a extensão de cada um desses filmes. São filmes muito longos e cansativos e uma repetição de ideias muito grandes. Pode ser pela questão da fidelidade ao livro. Não vou entrar nesse mérito porque eu acho que não é isso que a gente tem que discutir. Tem que discutir como obra cinematográfica, que é o que a gente sempre faz. E enquanto obra cinematográfica, eu acho que existe muita gordura que a montagem poderia ter tornado mais fluido. Porque se você for pensar, a ideia dessa jornada é o quê? É atravessar os personagens de um ponto A, um ponto B, levando com eles um artefato para que ele seja destruído. Nessa jornada, e todo filme de jornada é assim, precisa haver uma evolução dos personagens que são apresentados. São muitos personagens. Eu acho que poucos personagens são de fato evoluídos na jornada aí que tá. Alguns personagens que são importantes poderiam sim ter sido melhor explorados. Por exemplo, o Gandalf. Eu acho o Gandalf um personagem interessantíssimo, mas é pouco explorado. Eu não vejo uma evolução clara. Ah, ele se torna cinza pra branco. Talvez no livro tenha uma evolução muito grande, mas em termos de filme, pra mim não tem. Vocês estão achando um filme chato, meu amigo? Passa longe do livro, cara. Mas eu tenho que julgar o que eu vejo em tela. Talvez o mais dimensionado de todos seja o Aragorn. Tem um melhor background, motivações interessantes, ele tem conflitos interessantes. O próprio Frodo carrega um fardo muito grande. Existe uma metáfora, obviamente, do tamanho do fardo pro tamanho dele. Mas enfim, o que ele passa não me pesa em termos de estrutura narrativa. Eu não acho que isso é uma evolução clara de personagem que eu gostaria muito de ver numa jornada. As Duas Torres, por exemplo, eu acho um filme que pouco evolui. No Retorno do Rei, aí sim, você tem uma evolução muito grande e até rápido de certos personagens que deveriam ter sido melhor explorados durante a jornada como um todo. Talvez esse seja até um mal do Jackson. A trilogia do Hobbit, muita gente avalia que poderia ser feita em dois filmes. Ele esticou para mais um terceiro filme. Poderia ser um filme apenas. É, lógico que em termos comerciais é interessantíssimo que seja uma trilogia. Mas eu acho que é uma questão visual e narrativa. Lógico que cinema é o que a gente sempre fala. Audiovisual, existe uma narrativa. Tem como você visualmente passar muita informação sem precisar recorrer a diálogos muito extensos ou ideias repetitivas. Por exemplo, a gente vê muito eles andando de um ponto a outro. Pá. Tudo bem, você pode comprimir aquilo numa edição, numa montagem que faça esse passar do tempo sem precisar repetir toda vez ideias, entendeu? faltam enxugar o próprio filme para que ele fique mais fluido. Isso tornaria menos cansativo e ter uma versão estendida do Senhor dos Anéis, né? O que eu acho que deve ser ainda mais complicado, porque o filme já é bem longo, né? É pra fã. É, a trilogia estendida ao todo, se eu não me engano, os três filmes dão cerca de 10 horas. Isso é que me incomoda muito no Senhor dos Anéis. Esse tipo de estrutura não funciona no cinema. Eles tinham que ter feito cortes naquela descrição. Talvez separar por emoções, entende? O primeiro filme seria de descobertas. Descobertas interiores. O segundo filme talvez fosse a decepção. E o terceiro filme fosse a decrepitude e a corrupção. Deveriam se focar mais nessas emoções e não nas estratégias de guerra cansativas em cada filme. Pois é, o problema da trilogia do Senhor dos Anéis é que é um fã sumido fazendo algo que... Que é pra fãs. É um produto pra fãs, cara. Que é pra fãs, então é um filme de nicho, de hype, tal como o Batman. No meu caso, gosto muito dos livros, então é difícil eu assistir o filme e já não ter um apego pelos personagens diferentes do Bruno Costa. Porque eu já conheço toda a história, então, poxa, eu aguardava isso, eu tinha uma expectativa, então eu não posso ter a mesma opinião que o Costa, porque eu já fui influenciado pelo livro. Isso é péssimo para fazer uma análise. Eu entendo isso. Quando é algo que eu já gosto, que eu já conheço e vejo uma adaptação no cinema, eu já vou poluído, não tem como eu ser totalmente frio e calculista. A verdade é essa. Mas eu entendo perfeitamente o que vocês acham. O filme é longo, realmente é. E como filme, para uma pessoa que não é fã dos livros, realmente deve ser um negócio muito chato. Como realização técnica, pode ter sua página sem problema algum na história do cinema, porque em matéria de computação gráfica e esses achievements que eles conseguiram, é realmente impressionante. É, os efeitos especiais são ótimos, os hobbits pequenos, os Sméagol barra Gollum são personagens muito bons, muito bem construídos, e não podemos dizer que os efeitos especiais do Senhor dos Anéis são péssimos, pelo contrário, são muito bons. Sim, sim. É, parte técnica é impecável. Não acho que a parte técnica é impecável, não. Eu acho que a direção do filme não é boa. Não, eu coloco direção de arte, fotografia, efeitos, figurino, maquiagem... Sabe, é excelente, mas o que incomoda o Costa, incomoda muita gente, é a história mesmo. E olha que os filmes são bem podados em relação à narrativa do Tolkien. Se você colocar isso na mesa, você pode até dar o mérito dele ter saído bem, de ter, sei lá, mesmo tendo ficado longo, ele ter conseguido dar uma podada até interessante. Mas continua, assim, algo pra um não fã, pra uma pessoa que vai ver como o filme é realmente cansativo. Assim. Eu confesso que eu vi numa paulada só, assim, os três, e nunca me interessei em assistir novamente. Li O Senhor dos Anéis, o primeiro, achei cansativo demais, né? Eu não li os demais livros. Eu não li os demais. Seguindo o nosso programa, o terceiro e último filme que eu trago aqui para a mesa, certamente levarei pedradas aqui dos meus companheiros de gravação, principalmente do Bruno Costa, que já fez um cinecast no passado sobre ele, é o Sociedade dos Poetas Mortos. Esse filme não desce para mim, não desce. Por quê, meu filho? Por quê? Vamos lá, Bruno Guntri. Falta coração, né, gente? Nós somos os desalmados. Normalmente as pessoas viram pra mim e dizem assim: ah, poxa, o filme é legal. Aí eu pergunto, por quê? Ah, porque é uma história de amizade do professor que ele se sacrifica pelos alunos. Ok, mas o que o torna tão especial? Pergunto, retruco. E as pessoas não respondem satisfatoriamente, apenas falam assim: ah, eu chorei no fim. Ok, muitas pessoas choram no fim de novelas, choram no fim de diversos filmes, isso não os torna filmes bons. Filmes que são excelentes, filmes que merecem estar aí no top 100, top 200 ou top 300. Esse filme, na minha opinião, deveria estar no bottom, não no top, entendeu? No bottom 100 de filmes de Hollywood. Meu Deus do céu. Por que eu não gosto do filme? Robin Williams. Assim como o Edu O'Hai tem um problema com o Jim Carrey, eu tenho um problema com o Robin Williams. Ele, na minha opinião, é incapaz de fazer drama. Eu não compro qualquer papel dramático que ele constrói. As atuações dele são terríveis, são péssimas. Se você precisa de dramaticidade, você não pode botar um cara que faz comédia pastelão e que você olha pra cara dele e ri. Poxa, eu olho Sociedade dos Poetas Mortos e imagino ele gritando "Bom dia, Vietnã", sabe? Então, não dá. Não. Realmente, é que nem você botar o Jerry Lewis ou o Ed Murphy pra fazer o papel do professor. O personagem até que tem um esboço legal e etc, mas o Robin Williams não teve talento pra moldar e finalizar esse personagem. O personagem é péssimo, é péssimo. E falando agora do filme como um todo, é o seguinte, o personagem do Robin Williams, ele é um professor que ele tenta ensinar poesia para os seus alunos. Até aí ok. O filme é de época, né? Se passa nos anos 50 e tal, e é uma escola elitizada. Conservadora. É, bem conservadora e etc. Mas em nenhum momento o personagem do Robin Williams, o professor John, ensina qualquer regra de poesia para os alunos. Ele é um professor de poesia, caramba. Por que ele não ensina estrutura literária para eles? Tá? Vocês têm que apreciar o texto. O texto ele é bem escrito. Oh, Captain, my Captain. Caramba, em nenhum momento ele explica o porquê que aquilo é importante. O porquê que aquilo é legal. O porquê que aquilo ali é interessante. Nem dá a entender. Ele só cultua uma poesia. Que professor na vida real mostra isso? É inaceitável você pensar que é possível que aquilo aconteça. Eu não compro essa ideia. Não passa, não desce pela minha garganta isso. Não imagino um professor na vida real fazendo isso, tá? Eu vejo a poesia nesse filme mais como um slogan do que uma peça de arte. Porque ele usa estrofes pequenas de poesias famosas como um slogan. Ah, isso aqui é belo. Por quê? All Captain, my Captain. Ah, Carpe Diem. Ah, gente, por favor, né? Nossa, o Gunter é muito engraçado, né, cara? Ué, mas é minha opinião, é um programa de opinião. Não, eu achei engraçado, porque o segundo professor que assume, depois dele, faz exatamente isso. Começa tentando ensinar a estrutura literária. Aí eles falam, não, ele pediu para rasgar as páginas. Mas é, enfim, o filme é nonsense, o filme é nonsense. Talvez seja uma pinimba que eu tenha com atuações do Robin Williams que requerem um pouco de dramaticidade. Mas não, o resto do elenco de apoio é péssimo. As entre-histórias do filme são clichês muito mal desenvolvidos que começam lá com um romancezinho de adolescentes e termina com o professor sendo demitido, como o Costa disse, porque o aluno se matou, entendeu? Então, nada funciona, tudo muito mal aproveitado e é um filme estilo Pat Adams. O diretor é o Peter Wyme, montou o filme pra tentar fazer as pessoas chorarem, etc, tal como o Pat Adams, e muita gente consegue chorar com esse filme. Eu choro de tristeza, mas no sentido de que perdi 2 horas e meia da minha vida assistindo a esta porcaria. Meu Deus! Sabe o que eu vejo nesse filme, e é algo que é interessante? A tentativa de você influir em um sistema que, apesar de estar em prática há anos, até hoje eu acredito, pode ser que na visão daquele professor não fosse totalmente efetivo. Mesmo que ele não tenha sido o cara mais embasado do universo, o mérito é o despertar da atenção. Aquela mudança de atitude dentro de sala de aula acabou fazendo não só um diferencial na maneira como a atenção daquelas crianças foi conquistada, mas também como uma motivação até para seguir em frente, sabe? Eu acho que isso é uma mensagem interessante, talvez até você não se vender, coloque aí coelhinhos voadores entre aspas, né? Você se vender ao dito sistema. Eu acho que a tentativa de fazer diferente é um dos méritos do filme. E é algo que, infelizmente, não funciona muito na vida real. Você vê? Alguns professores que tentam fazer algo diferente muitas vezes são criticados. Eu tive alguns professores que tentaram ensinar de formas diferenciadas e são justamente os professores que eu mais me recordo, que eu mais tenho boas recordações e que eu mais me lembro do que eles passaram pra mim. Então eu acho válido essa tentativa. A criação da empatia entre aluno e professor, que culmina com os alunos se rebelando contra aquela instituição que estava oprimindo, causa essa comoção nas pessoas, sabe, Gunter? Pois é o mesmo esquema do Forrest Gump. É um filme que é feito para as pessoas chorarem no fim, para as pessoas se emocionarem. É mais um filme de autoajuda que é... Chegamos à conclusão que eu sou contra o romance e Bruno Gunter é contra a autoajuda. Pessoas que quiserem ouvir uma outra opinião, podem ouvir o Cinecast que a gente fez. É uma análise muito válida até hoje, uma opinião que eu ainda carrego comigo. Não é só um filme de autoajuda, tem uma tragédia muito grande no filme, a morte de um aluno que queria ser diferente. Não queria ser o que o pai gostaria que ele fosse. Queria poder escolher o seu próprio caminho. Queria poder aproveitar a sua vida da forma como bem entendesse. E não ser apenas uma cópia do que deu o sistema ou as pessoas gostariam que ele fosse, enfim. Não tenho problemas com o Robin Williams fazendo papéis mais dramáticos, enfim, não tenho mesmo. Ele já fez alguns filmes, inclusive, interessantes nessa pegada, diferente, eu acho, que do Jim Carrey, Mas respeito, Gunter. Acho que é a tua visão, a tua opinião, e é válida também. Obrigado, né? Pensei que você ia me xingar. Não, não. Lógico que não, pelo amor de Deus. Só colocar mais um pontinho nisso que você falou, Costa. Aquele idealismo que a gente tem quando a gente é jovem, aquela tentativa de você querer ser diferente, e o que muitas vezes, a maioria, se prova errôneo ou contrário. São poucas pessoas que realmente ousaram ser diferentes e acabaram obtendo algum sucesso ou alguma coisa que o diferenciasse daquele número social que muitos de nós acabamos nos tornando, né? Nesse ponto eu vejo uma crítica interessante. Você acaba tendo que fazer parte de uma certa engrenagem e é muito difícil você tentar rodar de uma forma diferente. O interessante também é, Raiz, se a gente for pegar no Sociedade dos Poetas Mortos, é que, por exemplo, ele não ensina a estrutura literária de um determinado autor que estava no livro por não concordar. Ele não concordava com o pensamento daquele autor. Ele leva eles para uma outra sala onde apresenta alunos do passado e aí ele começa a falar de estrutura literária da forma dele. Da forma como ele acredita ser o correto, dele acredita ser o certo, que é uma forma diferente do que estava nos livros, né? Foi o que eu falei, é um filme de quebra, ruptura, na verdade, né? Pois é, ô Costa, então só pegando o que você disse agora, a gente está aqui falando de filmes que não gostamos, certo? Claro. Então se um dia algum ouvinte do Cinecast encontrar comigo na rua ou me perguntar pelo Twitter, pelo Facebook... Não atirem no Bruno Gunter, por favor, ele é amigo. Fala assim... Existe um filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos? Eu vou falar assim, não, não existe não, porque eu não gosto desse filme, então vamos fingir que ele não existe e vou falar pra você de filmes que eu gosto, porque esses sim são filmes reais e que existem. É a mesma coisa, Costa. A proposta desse personagem é incoerente. Não é que ele ignorou que o cara existia. Ele começou a aula falando, inclusive, daquele autor. Só que ele disse que na visão dele, aquele autor não era o melhor para aqueles alunos. É a mesma coisa de você me perguntar, por exemplo, sobre, não sei, Scorsese, eu falar pra você que, Gunter, eu não gosto dele como diretor. Eu acho que você deve assistir Bergman. É, mas não é isso que ele faz, ele não dá argumentos. É, bom, eu tinha um professor chamado Zé Henrique, professor de história, grande professor, que uma vez ele lendo um texto que estava no livro, ele falou, olha pessoal, esse texto aqui tá todo errado. E aí eu aprendi que, na verdade, os indígenas, muito pelo contrário, se rebelaram sim, e aprendi outras coisas sobre história. Eu posso te dizer que existem professores que tentam quebrar as regras, sim, ensinar de uma outra forma. Tudo bem, pode usar outros métodos, mas não ignorar a ciência que ele ensina, que ele leciona. É a mesma coisa que um professor de matemática dizer assim, olha só, eu vou ensinar pra vocês só a subtração porque a adição eu não confio, tá? Eu acho que esse negócio aí não serve pra nada. Mas, enfim, eu acho que não vale a pena agora a gente entrar nessa discussão porque já são detalhes do filme e não é a proposta desse Cinecast. Claro, claro. Então, caríssimo Harold, por favor, feche esse Cinecast especial com o último filme que, teoricamente, nós não gostamos, mas que, pelo visto, os participantes da mesa gostam. Ilha do Medo. Ilha do Medo, do Martin Scorsese. Poxa, sacanagem. É muito fácil você perceber que quem está de fato insano é o personagem principal. Eu já cansei de ver filmes com essa fórmula. Muitos eu considero bons, muito bons mesmo. Mas Ilha do Medo é um filme que do início ao fim se desmascara para você. E se ao mesmo tempo é um thriller misturado com mistério, com suspense, ele não atingiu a sua proposta. Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese. Eles que vendem o filme. Não é o filme em si. Novamente é um filme de grife, né, Harold? Exato, exato. É claro que todos os filmes que nós listamos aqui hoje têm qualidades. Ah, sim. Mas este filme do Martin Scorsese é inocente na criação do seu próprio problema. É simplório. A obviedade num filme de mistério é o pior crime que você pode cometer. Olha aí. Simples assim. Realmente, isso que você falou é verdade. Ele é extremamente didático em te fazer matar o plot twist lá pela metade, mas eu acho que essa realmente foi a intenção do Scorsese, viu? O que me deu a entender, o que eu senti, foi que a intenção era de que você matasse, digamos, o final... lá pelo meio do filme. Eu acho que o plot twist não é o principal, sabe? Não é algo, sei lá, o sexto sentido, assim, que o filme trabalha pra aquela revelação final. Pelo menos essa foi a impressão que eu tive desde a primeira vez que eu assisti. Inclusive, achei o artifício até bacana, que é de você voluntariamente fazer o espectador sentir-se inteligente. Cara, porque qualquer um mata no meio do filme, como tu bem disse. Por isso que eu acho que soa proposital. Essa sua explicação não me ajuda a gostar mais do filme, entendeu? Você precisa ir passo a passo montando esse quebra-cabeça. E aí o quebra-cabeça realmente só se encaixa no fim, do porquê tudo aquilo aconteceu. Em termos de estrutura narrativa, acho que isso não é o problema. O que eu vejo de grande problema, na verdade, é o elenco de apoio, Harold. Mark Ruffalo, né? É aí que tá, eu acho que isso tinha que ser explorado um pouco mais. A própria plot podia ter sido trabalhada melhor em cima disso. Fica tudo muito concentrado no próprio Leonardo DiCaprio. Isso que você falou tem um pouco de sentido, sim, Harold. Dele segurar muito a narrativa nas costas. Até o próprio Lobo de Wall Street, que é um filme novo do Scorsese, também faz isso. Joga muito no Leonardo DiCaprio. Mas, de qualquer modo, eu acho que é um bom filme. Eu acredito que cabe um olhar um pouco mais aprofundado na narrativa, Harold, na estrutura de roteiro que ele monta pro clímax dele. Bom, a partir do momento que você sabe que ele é um doente, o porquê dele ter adoecido, não acho importante, não acho nem mesmo relevante. Foi terrível o que aconteceu com ele? Claro que foi. E isso, portanto, perdoa o personagem para nós. Puxa, ele enlouqueceu por um bom motivo. É verdade. Mas e daí? Não é um filme que me surpreenda em nenhum aspecto. Já vi outros personagens muito torturados pelos seus passados, em outros filmes, muito melhor construídos. O que deveria ter sido feito é colocar ele de frente com a realidade, fazer com que ele enxergasse isso e confrontasse os seus medos. Mas para isso ele precisava de uma jornada que o preparasse para esse confronto. Ele não estava pronto, e aí sim tem todo o desenrolar do filme. Talvez a condução não tenha sido das melhores, cara. A Ilha do Medo não é nem o melhor filme, na minha opinião, do Scorsese, nem um dos que eu mais gosto, pra ser sincero. Mas eu não acho um filme ruim, eu acho um filme bom, ponto. Eu não acho ele acima da média, não acho um filme genial, nada disso. Só acho um filme bom. Bom, caríssimos ouvintes, aqui encerramos mais um Cinecast especial e, obviamente, convidamos você, seus amigos e, é claro, seus familiares para comentarem nesse episódio, dizendo que filmes vocês não gostam e se os filmes que comentamos merecem estar lá na lista de Top 100 ou não. Até a semana que vem! Independentemente das opiniões contidas no programa, os cinéfilos, como um todo, desejam prestar uma pequena homenagem através de uma lembrança de um grande trabalho de Robin Williams. Genie, I wish for your freedom. One bona fide prince pedigree coming up. What? Genie, you're free. I'm free. I'm free. Quick, quick. Wish for something outrageous. Say, I want the Nile. Wish for the Nile. Try that. I wish for the Nile. No way! Oh, that feels good! Oh, I'm free! I'm free at last! I'm hitting the road. I'm off to see the world. Oh, all of you, come over here. Big group hug. Group hug. Ooh. Do you mind if I kiss the monkey? Mwah. Ooh, hairball. Well, I can't do any more damage around this popsicle stand. I'm out of here! Bye-bye, you two crazy lovebirds! Hey, Rugman, ciao! I'm history! No, I'm mythology! Nah, I don't care what I am! I'm free! A whole new world. A whole new life for you. Thank you. de lá